maneira complicada, a moral aprimorada do papá. Sei que não posso roubar, nem a dormir, nem a sonhar com as alegrias que aqui não há. Vou tentando cuidar de entender a propriedade e porque é que há malta má. Mas se por cada coisa boa vou ficar melhor pessoa, por que não ser mau para já? Às vezes dou por mim com cada mariquice que a família põe-se logo a abusar. Levar com a sexta mordidela e ser bonzinho para a cadela já me está a chatear. Ver a infância passar com este medo de errar, olha o exemplo, olha as irmãs. Vem a avó e vem a tia, todas pregam todo dia, não pedi por mais mamãe. Porque é que o bom é melhor que o mal? Porque é que o mal é pior que o bem? Porque é que é certo ser cara de pau, mas está mal ser filho da mãe? Porque é que o bom é melhor que o mal? Porque é que o mal é pior que o bem? Porque é que é certo ser cara de pau, mas está mal ser filho da mãe? Red Eyes, Between Us. Mas que nasce homem, que tá morre homem. De volta, quando nunca tive ausente. Eu nunca tive ausente, minha gente, pois é. Tá a virar uma ditadura sem mim. Por isso eu tô de volta, tipo Bela Vista, isto é um motim. De volta com protesto até que o CI me enfado. Eu sou descontentamento, hip hop é Grécia que gato. Concentro mais tropas, que far concentra mortares. Mas são tropas da rua, não internautas cobardes. Não me passam cartão, porque o meu rap não aceita massa carne. Mas tenho mais pretos à minha espera que Salões Barbeira à sexta à tarde. De volta, porque isto está a ficar só copy-paste. E é preciso querer os mesmos fãs que Just Girls e Fotase. Brothers, do tipo gestores do banco no MC. Por isso o rap está mais desvalorizado que o BPP. E eles vivam mas são iguais tipo PSD, PS. Já todos perderam o rumo, dinheiro agora é GPS. Mas não, bros, eu não tenho tempo para esses MCs. Eu tenho beef com a PSP, com a PJ e com o CIS. Volta contra este capitalismo verme. De volta com as ruas e o tema da cor da epiderme. De volta com rap sujo, não cuspo rimas, cuspo gesto. É o momento da verdade, pedi a Teresa Guilherme. Está tudo na hora da analfabet, a franja mais culta. E Portugal é um freeport para gente faça oculta. Isto está fedorento, tipo aqueles gajos do mel. Políticos deram tanto cu que viraram estrelas do creu. De volta como Santana Lopes em todas as campanhas. Como Socas depois do escândalo a gritar. Mas trago conteúdo ao contrário da Ferreira Leite. MCs ficam sem bolso tipo Luciana depois de pôr o peito. Eles estão-nos a iludir com as escolas e Magalhães. Mas a gente tem menos futuro que os nossos pais e as nossas mães. E distraem-nos com a Júlia e Bárbara Guimarães. Para esquecermos que 50 cêntimos já nem compram 4 pães. De volta porque o rap tem 5 anos de jejum. Isto ficou sem mensagens tipo mocho dia 1. Chama um rapper mais consistente do que eu, não há um. Espalho mais pânico nesta merda do que nenhum H1. Power pop, de ambiente selecionado e dress code. Eu não adquiro o vosso rap nem que o ponho para download. Aquilo que eu chamo para taqueirice, eles chamam de player rate. Porque eu tenho mais predificados que as agulhas do 8. De volta para o hip hop, não morri como história do século 20. Mais underground que amantes no motel requinte. 90% da minha geração, rapa está solto. Mau exemplo, palha school e desrespeito para outro. Esses pretos perderam o mapa, digue no gol. Mas eu continuo tão black, as letras saem em bolo. Eles já desejam comediantes sem graça, tipo Marco Horácio. Se esta merda fosse um livro, eu rebentava-vos neste prefácio. Está feito, para todos aqueles que falam de mágica, realmente não mudou nada. Esta

Rapteia com aviso de recepção. Ela tá com tudo, é um verdadeiro furacão. A química bateu, foi até de madrugada. De tanto amor deixei completamente quadrada. Esse bem que tu gostas, toda a atenção controlas. Podes ter quem tu quiseres. Mesmo não dá-te dor, o que tu queres fazer. Fuck me.